gravata amarela, colete bordô, postura singela, calça e sapatos pretos no chão. Fazia truques com dedicação, eventos, shows, aplausos no ar. E dentro dele algo a chamar, um sonho escondido atrás da cartola, um riso preso na própria gola. Bordou da razão, entra com o íris da imaginação. Evento lotado, pura coragem, cartas voando, tortas no ar, risos e truques a se misturar. Do circo à praça, do teatro à rua, na escola, na web, sob a luz da lua, no rádio, na TV, no jornal também, sua história a missão.